Bitch, your vagina tastes like pancakes. Comi a vagina dessa gata, tava tipo pancakes. Mal sabia ela que eu era o Jake. Pancakes, entendeu, Jake? Pancakes. Pegamos meu Fusca irado, andamos na rua de carro. Mal sabia ela que eu era viado. Sou metido a palhaço, sabe? Quando eu faço um show ao vivo é estardalhaço, sabe? Então eu gosto de pancakes. Buquakes, entendeu? Bucaque, buquakes, pancakes. Sou metido a palhaço.